Através da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, o Talco Ross, antissético, boratado e micropulverizado, apresenta... Noite de Estrelas. Sim, ouvintes, Noite de Estrelas, astros e estrelas que brilham no firmamento da Rádio Nacional. Os melhores artistas do Brasil desfilando para os melhores ouvintes do mundo. E atenção, amigos do auditório, aqui está o simpático animador deste programa, Paulo Gracindo. Noite de Estrelas tem o grande prazer de receber hoje a visita da futura rainha do rádio, Emilinha Barba. Emilinha, quer vir pra cá, homem? Vem pra cá. Alô? Emilinha, hein? É com grande desejo que eu peço ao auditório que continue trabalhando pela vitória de Emilinha Borba nesse certame, pois é a grande esperança da Rádio Nacional. Que Emilinha seja consagrada a rainha do rádio deste ano. Muito obrigada, Paulo. E aos ouvintes também. Emilinha. Obrigada.